Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. E a minha aqui a minha primeira música está cansada, tão bem, se calhar já está a preparar as malas para ir de férias. É isso. Desculpem lá, não pude passar até ao fim. Mas os aparelhos também é que sabem. Ora então, vamos ficar de já com a minha primeira música aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Tonicha Zumba da Caneca. Ora então, vamos lá, até já. Zumba, olha a caneca, zumba, o diabo da caneca toda noite que atrapumba. Ora, muito bem, 14 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, eu à volta das 15 horas, como sempre, vou dar a minha receita. Também é uma receita para um lanche ou para uma sobremesa, como depois vocês vê. Ora, então, e vamos ficar aqui agora. E vou dedicar já aqui uma música para o Sr. João de Souza, para todos os seus colegas de trabalho. Ora, então vamos ficar aqui com o Malhão do Beijo. Até já. Mais abaixo temos festa e eu calo por mais abaixo. Tenho um beijo. 96.2. La FM en couleur. Minha sogra gosta do vinho, por dia bebe mais um garrafão. Seja fica cara assim uma sogra. Beber mais de um garrafão por dia, Deus me livre, depois para aturar. Isso é que é o problema. Ora então, são 14 horas e 24 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, é muito bem, hoje somos o dia 26 de julho, estamos no fim do mês, entrar no mês de agosto, mês de férias. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da vossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora, e assim vamos ficar com Maria Lisboa, Malhão de Sinfãs. Até já. Bem, 14 horas e 28 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Assim é que é. Ora então, esta música que eu vou passar, O Imigrante, Tornas a Vir. Vais e Tornas a Vir. É uma música muito bonita. Esta vai ser para meu genro, o Rui, e para todos aqueles que estão se preparando para ir e vir de férias, se Deus quiser, que tudo corra bem, com calma, com amor e com carinho, num beijão pressas, que nós temos tempo de chegar. Mais vale tarde, mais vale uma hora à volta do que uma hora sem jeito. Pronto. Então, vamos escutar. Este é para o meu genro Rui e para todos os imigrantes que estão-se a preparar para irem de férias. Umas boas férias. Esperamos para todos. Até já. Oh, imigrante, tornas a vir. Oh, imigrante, há tempo de partir.

96.2. La FM en couleur. Muito bem. 14:44 aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Carlos Pires, Foste Embora, Fiquei a Chorar. Assim é que é. Que é da parte do Sr. António Lourenço, para todo o auditório, para todos os animadores, meu muito obrigado, e para todos os seus colegas de trabalho, e para toda a sua família, sua esposa, suas filhas. E desejando eu já da minha parte, em nome da Rádio Arcancel, para todos umas grandes férias, que seja tudo de paz e de amor. Ora então, vamos escutar então Carlos Pires, Foste Embora, Fiquei a Chorar, para o senhor António Lourenço, da parte dele. Até já. Foste embora, fiquei a chorar.

e vai ver. Tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo. O divórcio vai chegar. Graças a Deus. Muito bem, 14 horas e 58 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu vou da minha parte passar aqui Josef Ferreira, Vida Flor. Esta vai ser para todo o auditório, para todos os animadores e para os 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel, e para o nosso florentino amigo, e para o Sr. Ferreira, que todos aqueles que já passaram aqui pelos nossos estúdios da vossa Rádio Arcanciel. E então, fiquem bem, até já, vamos escutar Jorge Ferreira, Vida Flor. Até já. Ora, muito bem. Ora, 15 horas e 2 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora, ainda vou aqui passar mais uma dedicatória, que é da parte de Sandrina de Brito, para seu marido, Rui de Brito, para seus filhos, para os seus sogros, para todos os colegas de trabalho, tanto de um lado como do outro, e para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, meu muito obrigado. E para todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora, desejando, desde já, umas felizes férias para todo o mundo. Ora, então, o título da música que vamos ouvir é Boa Portugal com Amor e Saudade. Isso é verdade. Todos nós vamos com amor e saudade. Sempre saudades do nosso cantinho, que é aquilo que nós mais temos neste mundo. É ir e vir com alegria e saudade. E partimos com saudades, tanto para um lado como para o outro, não é? Aqui vimos para ganhar a nossa vida. E lá vamos com saudades de visitar as nossas casas, as nossas pessoas amigas, nossas famílias, muitas coisas. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Ora, muito bem, assim é que é. Deus leve todo mundo e traga de volta todos com alegria, paz e amor. Ora então, vou é dar então a minha receita de hoje. Ora bem, todos nós, de vez em quando, sobra-nos sempre pão. E o pão é pecado perder pão. E então, nós quando nos sobrar pão, vamos guardar, metemos numa saquinha de plástico, bem guardado, e pomos no frigorífico. Porque ele vai servir, pode fazer jeito para o outro dia, ou passando 2 dias, até pode passar 8 dias. Se estiver no frigorífico, não tem problemas. Vamos fazer umas rabanadas de pão que nos sobra. Então, pegamos no pão que temos de sobra, depende das pessoas que vocês tenham para lanchar, não é? Ou para no fim da refeição, comer 2 rabanadinhas. Ora, então, pegamos num bocado de água, em meio quartilho de água, pomos, depende das quantidades que a gente vai fazer, não é? Mas também se acabar, também depressa aquece um bocado e põe mais. E vai adoçar a água bem doce com açúcar e põe uma colherinha de café de canela também nessa água. E adoçar bem essa água, mexendo com açúcar e a canela. Quente, água bem quente. Deitada numa bacia, num prato fundo, numa travessa, onde vocês quiserem. Vou mexer bem, juntamente com a colherinha da canela, bem docinha, não é? E depois, toda a gente gosta de coisas doces, não é? Às vezes não podemos comer, mas pronto. Uma vizinha de vez em quando também não faz muito mal. E de seguida, temos ao lado um prato com 2 ovos, depende da quantidade que vocês vão fazer. Um ovo dá para fazer aí umas 12 rabanadas, passar por o ovo. Vai mexer um ovo bem mexido, com um garfo, que é mais fácil. Mexer, bem mexer, bem mexer. Quanto mais mexido, mais rende. Então, estão esses 2 ingredientes já prontos. Então, vamos pôr um tacho ao lume com óleo. Aí 1 centímetro de óleo. Nada menos. 1 centímetro mais para cima não faz mal. De óleo. Também embarcadas no óleo, não. Mais ou menos 1 centímetro de óleo no fundo do tacho. Pomos ao lume para estar quentes. E vamos então partir as rabanadas, o pão. Pegamos uma faca de serralhas ou numa lâmina, como vocês costumam partir. E não tentá-lo esborraçar ao partir. Tentar que ele fique direitinho. Pega numa faca de serralhas, tentar que ele fique direitinho. Mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. 2 centímetros, também não leva a mal. 2 centímetros. Fico mais grossinhas e docinhas por dentro. Pronto. Vão partir o pão que tem para fazer as rabanadas que vão querer, conforme o pão que vocês têm e as pessoas também que vão comer. Então, temos o pão partido à rodelas, não é? E vamos molhá-las na água doce, juntamente com a canela. E bem molhadinhas de um lado e do outro, hã? Não as deixa lagar, atenção. E depois vão passar no ovo que está mexido ao lado, de um lado e do outro. E põe no tacho que já está a ferver o óleo. Mas quando estiver a ferver muito, se tiver lume forte, ponham a médio lume, menos, senão queimas rápido. Pronto. E pronto, e vão tirando, vão pondo no fundo de uma travessa, conforme elas vão ficando, ao vosso gosto, fritas, e vão pôr numa travessa, ou com mel, ou com açúcar e canela misturado. Isto depois depende do vosso gosto. Põe logo no fundo da travessa aquilo que querem utilizar para vocês comer. Se é com mel, põe mel. Se é com açúcar e canela, ou só com açúcar, pode fazer. Pronto, e vai tirando, vai pondo uma camadinha disto e daquilo. Muito bem, e assim estão prontas. Ora, uma ótima saúde para quando estiver a comer e também para quando estiver a fazer também. Também é preciso saúde e boa disposição para fazermos tudo isto. Ora, então, vamos continuar com a boa música e a boa disposição. Fiquem bem e até já. Esta música é da minha parte para todas as senhoras que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Até já. Se sentir só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa chave. Muito bem, 15 horas e 15 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, da minha parte, para todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos do mundo, aqui vamos ficar com o Padre Zezinho, abençoai todas as famílias. Esta é da minha parte para todos aqueles que estão, para todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos do mundo e principalmente para aqueles que estão ligados à Rádio Arcanciel 96.2. Uma boa continuação de uma boa tarde e até já. De repente Ora, muito bem. Ora, 15 horas e 24 minutos aqui nos estúdios da Rádio KCL 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui com o folclore do Castelo Viana do Castelo, assim é que é, de Viana do Castelo, um folclore que é Rusga de Santiago, Rusga de Santiago. É para Nicole, que demanda esta, que pede esta música, uma música popular portuguesa. E então é para todo o auditório, para todos os animadores, um muito obrigado, com um grande beijinho da minha parte. E para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2 com a música portuguesa, que ela geme a música portuguesa. Merci beaucoup, Yvonne Premidi. E vamos escutar então a música popular por Nicole, demanda de Nicole para todo mundo. Até já. Bem, 15 horas e 28 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito obrigados por estarem sempre ligados à nossa antena da Rádio Arcanciel. Ora, então, tenho aqui uma desgarrada dos irmãos Justino, que é da parte de Maria Pereira, para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que a conhece, para seu marido, seus filhos e para todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, irmão Justinos e Justino, Justina, desgarrada do irmão Justinos. Ora, vamos escutar, fiquem bem, até já. Música. muito bem, 15 horas e 33 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com Dino Meira, Bibo Imigrante. Este é pedido do Sr. António de Souza, também tem Pinheiro, que é camionista internacional e que vai aqui a passar ao nosso lado, que vai em direção para Paris e vai escutar a minha emissão neste momento. Ora, o meu muito obrigado. E ele pede então esta música para todo o auditório, para todos os animadores, e o meu muito obrigado, e para todos os imigrantes que estão espalhados por esse mundo adiante, não é? Todos ligados à roda, para irem todos de férias, estamos todos ligados. Ora então, para todos nós, da parte do Sr. António de Souza, o meu muito obrigado por estarem ligados à Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, Dino Meira, Bibo Imigrante, para nós todos, o meu muito obrigado. Até já. A trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar, e lá longe vamos chorando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Milhões de corações a reviver a nossa querida terra que nos deu nascer. Vivendo longe, somos a imagem do sangue português que anda sempre em viagem. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixar o mundo anda e se um dia voltar. Viva, viva o imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. bem. 15 horas e 41 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar com Nadia do Sameiro, Mãezinha, Eu Vou Te Amar. Esta é da minha parte para todas as mães que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora, o meu muito obrigado por estarem na minha companhia e na companhia da Rádio Arcanciel e de todos. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Por uma noite no escuro, não me negues um abraço. Por uma Tenho ouvido umas voltinhas que são dadas com jeitinho. Tenho ouvido umas voltinhas que são dadas com jeitinho. Ouvir a de Vila Verde é o mais reviradinho. Ouvir a de Vila Verde é o mais reviradinho. Assim cheguei ao fim da minha missão e agora só em setembro, se Deus quiser, lá para o dia 16 e 17, cá estarei, para estarmos todos juntos com o São João, organizado no Parque da Lirole, pela nossa rádio e a vossa rádio Arcanciel. Se Deus quiser, cá estarei. Ora, a todos vos desejo umas grandes férias e que todos levem uma boa viagem e de regresso que tragam muita paz e muita saúde e gozem bem, porque cada dia, cada minuto que passa é um a menos na vida e o que nós levamos é aquilo que gozamos, tudo em bom. Ora, então, vamos escutar mais uma música da minha parte. Esta música é para todos vocês. Então, até já. Muito bem, então vos desejo a todos umas grandes férias, que Deus acompanhe todo mundo e nos traga, leve e traga de volta com muita saúde e muita alegria para estarmos todos outra vez aqui na nossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu vos marco um rendezvous para o dia 16 e 17, se Deus quiser, de setembro, cá estarei para estarmos todos juntos, se Deus quiser. Ora então, me despeço de vocês com um grande beijinho de saudades e que vos leve muita saúde. E vamos ficar com o hino de Portugal, aqui em direto da Rádio Arcanciel, para todos aqueles, todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, em nome de todo o auditório e de todos nós animadores, o hino de Portugal para todo o mundo, para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. E até setembro, se Deus quiser. umas felizes férias para todos. Que existiu um esforço do governo de António Costa e do governo anterior para levantar esta suspensão da contagem do tempo e, por isso, incentivou o Executivo a uma nova iniciativa legislativa que deve aproveitar o conteúdo deste diploma. Apostar na educação é mais do que pensar no curto prazo, lê-se na nota, ou em pessoas, situações, instituições do passado próximo ou do presente, ou até calcular dividendos políticos. Diz o comunicado que é preciso pensar no futuro, nos sucessivos anos letivos, que todos temos pela frente. Marcelo Rebelo de Sousa realça que a escola pública não só é insubstituível, como constitui a coluna vertebral do sistema escolar e por isso foi com extrema atenção que acompanhou o longuíssimo período de encontros entre o governo e os sindicatos. Entre os motivos para o chumbo, Marcelo Rebelo de Sousa aponta uma disparidade de tratamento entre o continente e as regiões autónomas. Diz o parecer que a contagem que está a ser feita de forma faseada e gradual na Madeira e nos Açores criou uma clara desigualdade de tratamento entre professores da escola pública. Apesar de Marcelo Rebelo de Sousa reconhecer aspectos positivos no diploma, aponta também a frustração da esperança dos professores ao encerrar definitivamente este processo. O diploma visava corrigir os efeitos assimétricos decorrentes de dois períodos de congelamento das carreiras dos professores. Na nota com 8 pontos publicada no site da Presidência, o chefe de Estado defende também que os professores, tal como os profissionais de saúde, têm e merecem ter uma importância essencial na nossa sociedade. Os argumentos e explicações de Marcelo Rebelo de Sousa para não aprovar este diploma do governo sobre a carreira dos professores. Antena 1 acaba de ouvir o secretário-geral da FENPROF, que fala numa questão de justiça. Mário Nogueira diz ainda que